Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Acervo Perdido Podcast. Meu nome é Rafael Batista e estamos aqui com mais um Papo Aleatório Express. Vamos lá. Eu tô gravando esse podcast porque eu ainda não fiz não editei o podcast com o Dead. E eu tava meio mal esses dias, hoje eu tô mais de boa. Cara, hoje foi um dia que passou bem rápido. Eu tô gravando numa quinta-feira, dia 16 de setembro de 2021. E esse podcast deveria ter sido lançado dia 13 de setembro, numa segunda-feira. Eu não editei ainda porque eu faço um corte para um outro podcast. Falei podcast. Será que vai existir algum podcast nessa vida? O que seria um podcast? A gente tem que estudar isso aí para poder fazer um podcast. Seria a produção de podcast? Será, cara? Será? Então, eu tô aqui só pra desabafar um pouquinho. Acho que eu não sei muito bem por onde começar, cara. Eu tô aqui gravando pelo meu celular mesmo. Provavelmente o áudio vai ser cru, não vai ter edição nenhuma. Novamente. Essa semana eu tava um pouquinho mal. Tipo, tava acontecendo umas coisas aí. Tipo, na verdade não aconteceu muita coisa, mas a casa tava muito agitada. Minha mãe reclamando muito das coisas. É assim, eu poderia até falar um pouco sobre o porquê dela tá reclamando tanto, além dos motivos ser eu. Mas eu prefiro deixar quieto. Futuramente, quando eu estiver mais confortável para falar, ou quando eu estiver no meu canto, né? Quando eu tiver minha própria casa, aí quem sabe eu entro um pouquinho mais em detalhes sobre o porquê disso, né? Tem algumas coisas também que eu não posso nem falar, porque senão vai comprometer muita coisa e eu não tô afim de me expor tanto assim tão cedo. E bom, basicamente é isso. Esses dias tava passando muito rápido hoje, até que por incrível que pareça, o dia tá passando bem devagar, porque eu tava fazendo alguma coisa ou outra e do nada já era, sei lá, uma hora, do nada 3 horas, eu não tinha adiantado nada. Aí eu ficava mal, ia dormir. Acordava uma hora depois, meia hora depois, mal pra caramba. E eu não conseguia fazer nada. Tipo, fazer o negócio dos cortes, com aqui e ali, fazia umas anotaçõezinhas, conversava com o pessoal, eu procrastinava muito também. E hoje eu tô aqui. Hoje eu fiz algumas coisas na casa, eu dormi também, mas eu até que tô animado, né? Vamos dizer assim, tô tranquilo. E eu que, cara, tô aqui eu no meu quarto. Eu acho que meu irmão deixou o controle remoto dele ligado, agora que eu percebi o controle do carro dele. E o controle, ele fica piscando do nada aqui, ele fica piscando. Por isso que de madrugada eu ficava vendo alguma coisa piscando, eu não sabia nem onde era, eu pensava que era reflexo. Que merda. E eu não tô fazendo essa aspiraçãozinha assim de chorar, é porque tem alguma coisa presa no canal do meu nariz e tá atrapalhando bastante. Eu tô tentando ver se eu consigo tirar. Agora sim. Acho que tá bom, né? Eu tô aqui fui no mercado também, comprei um Monster, né? Que eu sei que eu não vou dormir de madrugada. Então, pra ficar acordado o tempo todinho, pra não dormir de novo, um Monster. Vou tomar um gole aqui. Maravilhoso. Cara, eu queria agradecer a vocês pelo feedback que teve recentemente no podcast. Eu falei podcast. Minha dicção tá maravilhosa, cara. Tá maravilhosa. Eu preciso ir numa fonoaudióloga pra ela ver. Ela vai chegar lá e vai dizer: cara, tua situação tá horrível. Acho que só na próxima reencarnação, pra tu poder falar bem, pra tu poder parar com essa merda. Tá muito ruim, cara. Para, ajusta essa... Vê se dá pra dar uma ajustada, sei lá, velho, se mata aí. Vê se dá pra poder tu ajustar essa tua voz na próxima reencarnação aí, meu. Porra, cara, imagina, velho. Ah, você vai na fonoaudióloga, ela fala isso. Puta que pariu. Ai, ai. Deixa eu lembrar que eu tinha perdido a linha de raciocínio. Queria agradecer ao feedback do pessoal. Dizer que eu gostei pra caramba, assim... Foram poucas pessoas que deram feedback, mas pra mim já é muita coisa, porque o podcast já tem pouco ouvinte, então, cara, pra mim tá ótimo, cara. Puta que pariu. Cara, eu falei de um jeito aqui, foram poucas pessoas, sendo que realmente são poucas pessoas que ouvem. Acho que deve ter só lá o Fernandes e mais dois que dá play nisso aqui. Eu tenho que controlar um pouquinho isso aí, já é indício, hein? Já é indício de que meu ego pode inflar um pouquinho com pouca coisa, hein? Tem que parar com isso. Eu tenho que parar, tenho que parar. E pra quem não tá com. Ai, caramba. Tô sem ideia aqui, velho. Eu gravo, aperto o botão de gravar e fico sem ideia. Deixo minha mente falar qualquer porcaria. E é isso. O Fernandes deve ouvir, como ele mandou já e-mail. O Undead deve ouvir. Deve ter mais outra pessoa louca que gosta de ter os ouvidos sangrando, né? E aí. Aí é sorte dele, né? Não sei como é que sangrou ainda. E tá tranquilo. Eu gravei o podcast com o Dead. O podcast tem mais ou menos 1 hora aqui. Deixa eu ver o arquivo de vídeo aqui, o arquivo bruto, né? A gente gravou ao vivo no Telegram. Tem 1h18, mas provavelmente vai ter alguns cortes aí, porque a gente parou um pouco de falar por alguns momentos. Teve alguns negócios no áudio e tal. Ou talvez eu teria até um trecho de alguma coisa que não ficou. Que a gente meio que foi comentar por partes e. Não fique tão bom. Mas é isso. Tipo, eu só ando muito desanimado, cara. Tipo, com nada. Às vezes é só o ambiente. Sabe quando você tá no ambiente, você sente que o ambiente que você tá é tá uma merda. Tipo, e você. Tipo, essa energia você consegue, você absorve, você acaba se tornando uma esponja. Aí você fica mal por conta do ambiente que você tá. Deixa eu tomar mais um gole aqui. E aí. Você não consegue fazer nada, você não consegue produzir nada, fora ter outra pessoa que faz com que essa energia negativa, fique maior, sabe? Por mais que você tente focar nas suas coisas, por mais que você fique, até tente ficar bem, por mais que você tente fazer vista grossa, essas coisas assim, é incrível, cara, é incrível como algumas coisas na vida da gente funcionam. Essa questão de energia, né? Eu falo energia, tem outras pessoas que levam mais pro lado, vamos dizer assim, sobrenatural, uma coisa de divindade, mal-olhado, enfim. Ah, cara, eu não sei explicar, velho. É muito complicado explicar isso de uma forma tão exata. Porque o que acontece quando. Tipo, tem coisas que acontecem aqui. Que sei lá, velho, eu tô querendo sair daqui o mais rápido possível, porque eu acho que minha produtividade vai melhorar. Eu acho que depois, obviamente, vou ter muita responsabilidade, pagar conta, tem que trabalhar também, tudo isso, pagar aluguel e tal. Porque eu acho que tá até que na hora já, tô com o quê, 20 anos por aí. Às vezes eu tenho, meus pais dão uns indícios que não me querem mais aqui e tal. E eu só quero um pouco de paz, vamos dizer assim. Só quero cuidar de mim mesmo. Quero ficar tranquilo. Tipo, deitar e não ouvir nem muito barulho. Saber que eu vou deitar e não vou ficar ouvindo gente falando alto perto do quarto aqui. E tudo mais. Tipo, eu queria muito isso, cara. Mas infelizmente, pela minha condição, não tenho como. Eu tenho até um dinheiro que dá para sobreviver. Por um tempo, se a casa só for alugada, tiver um sofá, ventilador, uma internet de 1 mega, com o pior roteador que existe, e só. Aí o podcast vai demorar, sei lá, uma semana para publicar um podcast. Eu vou ter que deixar o podcast upando uma semana, meu notebook com a bateria no mínimo, né, no modo de economia total. E aí a gente vê o que é que faz e depois eu me mato. É isso. Cara, tento fazer piada com essas coisas, mas eu não consigo deixar transparecer que é uma piada, essa questão. Mas é porque eu, sei lá, velho, falo, é algo pesado, sei lá, algumas pessoas riem, outras não, nem sei, cara. Se alguém tá ouvindo até aqui esse podcast ainda, porra, dá fecha aí, velho, vai-se embora. Tem coisa melhor pra tu ouvir, velho. Basicamente é isso aí. Eu só queria fazer esse pequeno desabafo. Vou encerrar aqui o podcast já, tomando mais um gole do Monster. Só para não passar em branco aos que desejam tanto ouvir minha voz esta semana, eu agradeço muito. E é isso, eu tô tentando ver se eu consigo trazer mais gente para conversar. ver se eu trago outras pessoas para conversar aí. Para que surja mais papo aleatório, para que surja mais conversas, etc. Porque eu curto muito, velho, conversar, curto falar. E o podcast é uma coisa que tá me deixando mais à vontade para poder falar algumas coisas que eu penso. É, para falar com outras pessoas também, né? E assim vai. É isso, pessoal. Um abraço. Até o próximo episódio, segunda-feira. Ou esse final de semana ainda, se der tudo certo, não sei. Eu vou ver se eu lanço até amanhã, mais ou menos uma sexta-feira. Caso não, na segunda mesmo já tô lançando esta bagaça. E aí, vocês podem ouvir na íntegra. E pra quem ouviu ao vivo, né, uma boa parte, eu vi que teve uma pessoa, teve o Fernandes, teve outras pessoas que entraram, né, que ficaram por um bom tempo ouvindo, mas depois saíram, né. Obviamente o podcast já tava batendo uma hora por aí e tava muito tarde já da noite e a gente tava indo dormir, então é compreensível. Um abraço, fui!